acontecendo neste lugar? Ninguém sabe explicar. Ouve-se um barulho diferente, parece que o céu desceu e tudo mudou, o silêncio acabou. É sobrenatural, é fora do normal. Tem gente adorando no meio da glória, tem gente saltando, recebendo a vitória. Hoje ninguém vai sair desse lugar sem adorar, sem mergulhar. O rio que está passando, águas que estão jorrando aqui, trazendo vida e poder pra purificar você. Aceite agora o desafio, mergulhe mais fundo nesse rio. Você não vai ser o mesmo quando nessas águas mergulhar. Entre no rio de Deus, entre agora, pra viver, pra receber unção e poder. Entre agora no rio de Deus, curado vai ficar e sede não terá. Entre no rio de Deus, entre agora, pra viver, pra receber unção e poder. Entre agora no rio de Deus, curado vai ficar e sede não terá. Muitas águas jorrando aqui estão. Águas, muitas águas.